base urbana, banda ou base. Não importa o que for, o importante é a mensagem. Base ou banda sampler, banda ou base. Diferente, mas com identidade. Base urbana, banda ou base. Não importa o que for, o importante é a mensagem. Base ou banda sampler, banda ou base. Diferente, mas com identidade. Identidade, coisa difícil de se ter. Mas quem tem a sua sabe o que isso quer dizer. Principal fator que causa diferença. Pois ser sempre igual aos outros é falta de inteligência. Seja você mesmo, se for capaz. Autêntico sempre, mas uma cópia jamais. Olha ao seu redor e tente perceber nossa riqueza cultural que nem todos podem ter. Alguns se fazem de cegos não olhando pro que temos aqui. Imita qualquer merda que aparece por aí. Não somos otários, somos espertos como os repentistas. Não somos a cópia do fulano que tá na revista. Somos artistas, genuinamente nordestinos. Cangaceiros do hip hop como um grande virgulino. Meu rap tem sim uma guitarra distorcida. E não importa o que os conservadores digam. Enquanto otários dizem que o nosso rap é rock, o nosso disco é indicado como o melhor de rap. Hip hop em todo o continente da América Latina. É isso aí, mais uma produção nordestina. Base urbana, banda ou base. Não importa o que for, o importante é a mensagem. Base ou banda sampler, banda ou base. Diferente, mas com identidade. Base ou banda, banda ou base. Não importa o que for, o importante é a mensagem. Base ou banda sampler, banda ou base. Diferente, mas com identidade. É isso aí, meu som tem influência regional. Bato no peito e posso dizer que sou original. Não copio, não decalco porque não me agrada. Mas se liga, copiador, papel carbono se acaba. Já fiz a faculdade na escola da rima. Repente em Nazaré da Mata, embolado em Carpina. Na roda de break conheci o hip hop. Alguns amigos roqueiros me ensinaram o rock. Misturei, estudei até chegar a um resultado. Fui feliz, me dei bem com 4 discos gravados. Fruto de um trabalho de 6 elementos que mostraram que o rap nordestino tem talento. Mas nunca foi fácil, nunca foi fácil. Não. Luta para conseguir nosso verdadeiro espaço. Onde muitas vezes muita gente virar as costas. Hoje nos aplaude e nos querem de volta. Graças a Deus, meu rap cresceu. Quem falava merda, hoje desapareceu. Foi abatido pela falta de identidade. Enquanto temos de sobra, seja na banda ou na base. Porque base ou banda, banda ou base. Não importa o que for, o importante é a mensagem. Base ou banda sampler, banda ou base. Diferente, mas com identidade. Base ou banda, banda ou base. Não importa o que for, o importante é a mensagem. Base ou banda sampler, banda ou base. Diferente, mas com identidade. E aí? Isso não é um teste, sim uma representação do Nordeste. Zona da Mata, Sertão, Agreste, terra de mestre. Interior não é inferior a nenhuma cidade do Sul, do Leste. Você que se diz rapper de verdade, hipócrita da teoria não sabe. Mesmo assim, esse cara não se toca, acha que é moda. A nossa forma de expressão nos chamem do que quiser. Quem nos critica, esquece. Suba nesse palco e faça melhor. Pois enquanto eles estão falando bosta, o rap para nós é costume, cultura é vício. E pra vocês que nos critica, presta atenção no que eu vou falar. Se não podemos ajudar, ajudar, não vamos atrapalhar. Não vamos atrapalhar. Problema.